Aê, tudo começou em 1990. Várias caminhadas, várias cenas. Das ruas da VM, do barro pro asfalto. O mundão é cruel, sem chance pros fracos. Aê, os menininhos, os novinhos, tem que aprender a pisar nesse chão devagarinho. Eu sou a consequência, eu tô no lance. De menor, JJ e os neguinhos da falange. Ei, sangue, sangue, se envolve nos bangue, vem ver. Nós tamo aê, pique tsunami. Salve, salve, Douglas, mó respeito. A realidade é cruel e é desse jeito. Firmeza pelo som, irmão. Agradecido, mó inspiração, satisfação, meu querido. O rap tá loucão, né tio, mas tô firmão. É a vida que eu fiz, cheia de ingratidão. Então, por enquanto tô aí nos corre louco. Rimando por amor, quem sabe ganhar um troco. Mas tô no jogo, pobre louco. Maquinando a forma pra poder pegar o torro. Mal compreendido pelos bico arrogante. Não sabe o que nós passa no ritmo alucinante. Filmado pelos cana, de Miguel Paisana. E pelas damas que não entendem o que nós canta. Tamo aqui, escorre louco com os monstrinhos. Cola aí, vem somar com nós neguinho. Tá ruim, mas também tá bom assim. Nem sempre é vim, nem tudo é mamão tiozinho. Tamo aqui, escorre louco com os monstrinhos. Cola aí, vem somar com nós neguinho. Tá ruim, mas também tá bom assim. Nem sempre é vim, nem tudo é mamão tiozinho. Minha história na sul me resgatar. Quiseram me apagar, mas insisto em brilhar, voltar. De menor, sou eu mesmo, não é miragem. O rap é compromisso. Já disse sabotagem. Exemplo de coragem faz mal falta por aqui. Gilmar do São Jorge, Tico do Guacuri. Prossegui, é questão de honra pra mim. O valor sem os blim-blim. Mostrar pros menininhos, enfim. Tudo que nós fez, tudo que nós faz. Não foi em vão jamais, né não rapaz. Mesmo sem jachim, barquim, tô aqui. Mesmo sem derru, mesmo sem jet ski. Jay-Z, nascesse aqui. Também tava sofrendo, no mundo onde os guerreiros passam mal veneno. Ô nego, eu não preciso de apelo. Na contramão, sobrevivo do seu medo. Tamo aqui, escorre louco com os monstrinhos. Cola aí, vem somar com nós neguinho. Tá ruim, mas também tá bom assim. Nem sempre é vim, nem tudo é mamão tiozinho. Tamo aqui, escorre louco com os monstrinhos. Cola aí, vem somar com nós neguinho. Tá ruim, mas também tá bom assim. Nem sempre é vim, nem tudo é mamão tiozinho. Vejo semblantes castigados pelo tempo. Manos de 18 aparentando 38 cedo. Faço parte daqueles que tiveram infância somada a drogas, violência e arrogância. Tem que andar pelo deserto pra entender, pra ver quem era e quem deixou de ser. Tem mano que te abraça e fala mal do ser. Diz que é preguiçoso e só espera acontecer. Olha só o que anda pelo deserto faz. Made in favela, feito em casa, né rapaz. Faço parte disso, dos favela drama. Louco Blue da Sul, residente gangsta. Que também sorri, que chora, que ama. Que também sonha com a paz pras criança. É, vagabundo não se engana. Reconhece os nego que vem da lama. É poucas ideias, os true me entende. Quem é, é, quem não é estuda a gente. E o despertar é louco, confunde até os truta. Até os truta. Os feridos também machuca. Tamo aqui, escorre louco com os monstrinhos. Cola aí, vem somar com nós neguinho. Tá ruim, mas também tá bom assim. Nem sempre é vim, nem tudo é mamão tiozinho. Tamo aqui, escorre louco com os monstrinhos. Cola aí, vem somar com nós neguinho. Tá ruim, mas também tá bom assim. Nem sempre é vim, nem tudo é mamão tiozinho.